os oprimidos e eu os aliviarei. Ó, vinde a mim, cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Recebei meu jugo e aprendei. Ó, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Suave é meu jogo e leve meu fardo. Suave é meu jogo e leve meu fardo. Oprimidos e eu os aliviarei.